alguma coisa que não pensaram quando fizeram diferença ao seu redor. Impulsionados pela falta de atenção, se depararam com ações e deprimidos que ficaram não venceram. Eu me pergunto o que fazer se cada ser humano tem mais ser humano. Alastro que é de ruim, o cachabão trancar no cofre e se sente feliz. Não posso me render a essas paradas aí. Se união foi o troféu que a gente sempre quis. Mas, se for pra ser, da melhor maneira possível de ser. Deixa que os moleques sabem como fazer. Quero ver mais lugares que tenha paz, menos ignorância e Babilônia jamais. Enquanto cai, muralha cai, fronteiras caem, o pensamento vai, por onde for vai. A união tá no coração e não sai. Derrota para os manos eu não quero, jamais. Eu quero reconhecimento, rapaz, e prêmio pra aqueles que faz e corre atrás a todo momento, contra o tempo, contra o vento. Liberdade musical é o que tento. Que é pra se unir, a mente elevar, o pensamento a mil. Ninguém pode parar, independente do que há de ser feito no momento. Liberdade é o instrumento e a força vem de dentro. Desde o início eu tô sabendo, a luta não para. Os verdadeiros traz no peito a honra da batalha. Que é pra se unir, organizar o mundo em cada palavra, em cada segundo. O trajeto eu já sei, jamais me perco e por onde eu andei. Jamais esqueço, o coração acelera, a alma dita as regras. O pensamento evolui e o mundo se liberta. Que é pra se unir, o coração já espera a nova era mais feliz. O pensamento já destaca novas rotações. Segmento já não segue, pegue logo seu caminho antes que o vento leve. Que é pra se unir, o coração já espera a nova era mais feliz. O pensamento já destaca novas rotações. Segmento já não segue, pegue logo seu caminho antes que o vento leve. Vai adiante que resistente só depende de você pra ficar melhor. O mundo sabe porque já tá bem pior. A melhoria cadê? Só depende de nós, só depende de ti, só depende de quem quer mudar isso aqui, só depende de quem quiser vir, de quem quiser seguir, de quem quiser lutar, de quem quer prosseguir. Diferenças ultrapassadas já causaram tristeza demais. Pessoas se distanciam por motivos irrelevantes dos tais. Ei, olhe pra frente que todos os despertadores acionem simultaneamente. Acordem do seu sono profundo de sonho mundano e incapaz, que causa revolta e menos paz. Seus assuntos de guerra complexados demais e seus desejos ilusórios não reais. Eu vejo o mundo da forma que ele é, eu cuido dele, por isso que ele não sai do meu pé. Apocalipse é caminho, temos que mudar. Acorde antes que durma de uma só vez pra nunca mais voltar. Tem que ter mais portas abertas pra quem tem esperança. Acredita no futuro com plena confiança. A cada fase, a cada sonho de infância, respeita a trajetória, respeita a semelhança. Põe fé na lealdade, a humildade como sempre. É música pra alma, informação pra mente. Meu povo tá unido e dessa vez é diferente. União é pra vencer, pra fortalecer a corrente. Que é pra se unir, coração já espera.